Azul 4235, autorizado a chegada a ponte. Ajuste no 097, desça para 8000. A 3858 está autorizado direto a Mucu. A Mucu, tá 3858, obrigado. Controle Salvador, boa noite, o Azul 2782, sempre até alta, foi de hora de descida. Do 2782, desça para 6000, 1017. 6000, 1017, ajuste 2792. Da 3858, chame Recife, frequência 12545. Certo, da 3858, obrigado, boa noite. Boa. O Salvador, é o TAN 3815? Prossiga. Tem como solicitar o rapaz do Vinger para acoplar novamente, se estiver precisando de embarcar um passageiro que está passando mal? Sim, se você for mais velho. Ok, obrigado. Xelé 6313, solo azul no meia, direito 219, solo 219, obrigado. Azul 4235, desça para 5000. 5000, é autorizado, azul 4235. Da Juliette 6313. Salvador, gol no 096 para o táxi com 170 a bordo, 6 horas 28 minutos alternando João Paulo. Táxi autorizado via Pati Índia no ponto de espera Chamiturri 1895, ajuste de altímetro 10017, gol no 096. Pati Índia, ponto de espera 1895, gol no 097, agora gol no 096, boa noite. Xelé 6303, sente a guardi, mantém a posição. Guardão, Xelé Afirma, após o gol, Juliette, portão meia dúzia. Após o gol, então, Juliette, portão meia dúzia. Será 63, será 3. Azul 4235, desça para 4000 sem restrições. Foi para o Serra Vitor 367, está autorizado a aproximação, Renato. 4000 sem restrições, Serra Vitor. 2367, está autorizada a aproximação em asa azul 423. No 096, autorizado, alinhar, decolar, pistão 0, vento 080 ao 59. Sente autorizado, alinhar e decolar, no 1095. Número 3110, chame Recife, frequência 12545. Recife agora, 2545, chame 3110, obrigado. Azul 2782, velocidade. Na escuta, azul 2782. Forme velocidade. 230, 2782. Gente, desça para 2500 pés e voe para Serra Victor 366. Serra Victor 366, paga 2000, azul 2782. 2500 pés. Faz, gente, senhor, 2500, azul 2782. No 096, decola os 2-2, controle 1 no 20, decimal 8. 08, boa noite. Boa noite, gol no 096. No 096, controle, contato radar, sobre 100 restrições. Sem restrições, Momo Froti, gol no 096. Autorizado, Renan. Autorizado, 096, pode voar, Cogbu. Autorizado. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, Rio 5972, informação Delta 250 para 160. Rio 5972, Salvador, ajuste 1097, desça para 8000, chegada boa. Estou 8000 na boa, Rio 5972. Azul 2782, estou autorizado a aproximação RNAVE com... Tempo 2782. Autorizado a RNAVE, número 2 para pouso. Tente, autorizado a RNAVE, número 2 pouso, 2782. Estabilizou azul 4235. 4235 em aproximação, cheque o trem, torre 1-1895. Torre 1-1895, azul 4235. Rio 5974, ajuste agora no 0097. Desça para 9000 na chegada bom. 9000 com 17, chegada bom aqui. Liga não. Rio 5972, desça para 5000. 5000, 5972. Visual com o campo azul 4235. Azul 4235, autorizado pouso, pista no zero, vento 1-0-0 graus 8 nós, pista molhada, precipitação passando. Vento, autorizado pouso 4235. Go ahead, American. It's a 230 with information Delta. I'd like to put up a clearance request to Miami, please. Sir. American 230 requesting IFR clearance to Miami, for favor. Roger, stand by. America 230 at the ground. Yes, ma'am, go ahead. Your flight plan is going to be available in more 15 minutes. 15 minutes, thank you. Confirm that we should be expecting the Momo departure of the runway 10. Momo departure, affirmative. Thank you. Dois em aproximação, reduz a checa trem, torre 1-1895. 1-1895, azul 2782, reduzindo. Rio 5972, desça para 4.000 pés, voe para Serra Vitor 367 para aproximação a Rinaldi. 4.367, vai ser só o LDB aqui? Aciente, não executa aproximação a Rinaldi. Rio 5972, está autorizada a chegada a Bonf até 2.000 pés, em Duna, NDB Zulu, pista 10, autorizada. Bonf 2.000, possibilidade de prova 366 para efetuar a final do NDB? Não, não, negativo, execute a chegada a Bonf. Tá, ok. Cinco 974, desça para 5.000. 5.000. Positivo, você vai executar a ponte até a Duna. Em Duna, intercepta 101. Ok, ponte até a Duna. Depois eu entendi o luto. Azul 435, solo 32, direito 219, solo. Direito 219, 4235. Azul 2782, autorizado pouso, pistola 0, vento 080 graus, 109. Sempre livre pouso, azul 2782. Só pista molhada, a pista está passando. Certo. Para 2010, número 2 para pouso, NDB Zulu autorizado. Portugal 023, clearing to 8000 with the altimeter 1017, insert now, a bomb for arrival, runway 8000. 0972. Prossiga. Proxy, você vai te levar a uma posição de 2 milhas de cima, ok? Excelente, obrigado. Azul, 4725, aguardando o balizador. Gente, vai tomar mais perto. Obrigado. 3305, desça para 6000, ajuste 10, Marcelo. A princípio, a chegada da mar. Então, confirmando, negativo para o Serra 3306? Por enquanto, negativo. Gente, a 3305, como assim a chegada mar? Para mesmo. Sinalizadores. Alfa, Kilo, 43, atenta balizador, 2782. Muito bom saber que Vossa Senhoria está efetuando um voo visual no setor. Chame a torre 11895 para instruções de pouso. É sempre um prazer. 1895, obrigado. Fador, boa, Rio 5972. Rio 5972, informe visual final do estudo dentro. Essa visual ingressão na final, 5972. Rio 5972, autorizado pouso, pista 10. Vento. 080 graus, 10 nós, pista molhada, precipitação passada. Sete de pouso, pista 10, 5972. Está passando com a blog, terça. Para 6000 e voe para o Serra Vitor 368. O 338. Serra Vitor 368, chegando para 6000. O controle Rio 5974. Sim. A gente vai apresentação de uma formação logo após dona, inclusive nessa, nesse trecho de pelo para a dona. Não poderíamos aprovar a dona da presença? Possível, está autorizado desvio e está autorizado o procedimento para pouso. Está mapeando o turno, então, da presente para o Zulu. Salvador, Otan 3305. Prossiga. Pode ser o 366? Eu estou com o Air Portugal para definir a sequência para pouso. Estou com quatro aeronaves na minha área de responsabilidade. Eu estou para definir a situação entre o 3305 e o Air Portugal. Eu sugiro que o senhor mande e voe para o 368. Se for possível, à frente eu autorizo o 366. Alguma solicitação especial para o controle que não possa levar o 368? Então a gente não vai, vai manter a chegada e após estábulo voar o 366. Ah, positivo. O senhor vai manter a chegada a Mário. Se quando no sequenciamento mais próximo for possível, o senhor voa o 366. Caso negativo, eu vou diretorar para o sequenciamento. Portugal 023, cliente 5000. É só para informação do controle, 5974. Essa formação que está aqui, ela está perdendo aqui para a direita e um pouco à frente, cerca de 15 milhas. E a base dela está no 050. Ah, positivo, 5974. Nós estamos com essa instabilidade aqui na nossa área já há uns 4 dias. Posso lhe assegurar que a situação já teve pior. Ainda bem. Mortal ao Nordeste todo, assim. Autorizado via Patins, no ponto de espera, chame 2895, ajustado 1017, na 3895, tem o meu voo. 5972, solo aos 41, livre direita, solo 21, decimal 9. 219, 6313, aguarde qualquer. Quase 6313. 5974, em aproximação, chega o trem, torre 1189. Márcio Larvá vai passar 2285, obrigado, boa noite. E o 5972, boa noite, táxi autorizado Alfa Kilo, parte 3. No parte 3, atende aos sinalizadores. E o 5974, autorizado o pouso pista 10, vento 060 graus, 10 nós e chuva leve na, mais para final da pista, último terço, e pista molhada. Está de pousada, é do Rio. Então, conforme nível 360, bolas da 10, pessoa da Elder da Morte, primeira curva à direita. 5424 no transponto, 208 ao controle, achando a minha 303. 5424 é o código. 424 tempo. Correction para posicionamento. Muito obrigado. Já 38 no 5, mantenha a ponte. Desça para 5 mil. Portugal 023, say your speed. 2509, Roger. Now you are passing 7000, descending until 5000. Your speed should be 220 for traffic coordination. Anything 2509, 3305, desça para 2500 pés. Após etapa, Serra Vitor 366, RNAV autorizada, aguarde transferência. Tá 3815, é alinhar e manter pistão zero. Autorizado alinhar e manter pistão zero. Alinho, 5974 no solo aos 46, livre à direita, chama solo 121 decimal 9. Rio 5974, boa noite, táxi autorizado, Alfa aqui no Pátio 3, no Pátio 3, atente aos sinalizadores. Alfa. Commodore American, Cruise. No 230, are you ready to copy? Affirmative. Clear to Miami, flight level 360, conforme flight plan route, Momo departure, after Momo, Nenin transition, after departure, left turn, call code is 5432, and Commodore departure control 120.8, read back please. We clear to Miami as power for level 360, Momo departure, Nenin transition after departure, left turn. Clock 5432 and the parking frequency is 120.8 for American 220. Correct, American 230, are you ready to push back? Yes, we'll call you right back. Call me for push back and set up. Portugal 023, clear to 4000. Flying to Sierra Vita 367, and you are clear to air nav approach. Descend 4000 to Sierra Vita 367, clear nav approach, Portugal 023. Salvador, boa noite, 3815. É o controle, meu cordial, contato radar sobre sem restrições após 2000 Leda, Leda Monte. Afirmativo, sem restrições após 2000 Leda, Leda Monte, 3815. Salvador, boa noite, voo 1888. Voo 1888, desça para 8000, voo de Serra Vitor 367 para o RNAV 2305. 8000, Serra Vitor 365, final RNAV 1905. Cliente, cheque o trem, torre 1, 1895, 3305. 295, obrigado. Portugal 023, start to reduce for approach and perform the check. Reducing speed and we are on approach at Portugal 023. Salvador, boa noite, 3305, 1 milha para o Serra Vitor 372. 3305, informe avistando pista 10. O vento 080 graus, 8 nós. Temos agora a chuva moderada entrando no setor leste, já até a metade da pista. Sente, está visual com a pista, 3305. Sete autorizado o pouso, pistão no zero, pista molhada, vento 080 graus, 89. Livre pouso, Santa 3605. Bombaf, 3815, obrigado. Final, runway 10, Portugal 023, Roger, completing approach. Check landing gear, thank you so much. Contact the tower, frequency 18895. 18895, RPL 023, obrigado, over nice. Boa noite, 88, está a 40 milhas, desça sem restrições para 4 mil. 4 mil, 88. I report on the inside. Continua a prova, call your family inside, I've got the other three. Delta. 970 Salvador, desça para 5 mil, ajuste no 097, vou encerrar Vitor 366 para Renato. 5 mil no Visual, runway 10, RPL 023. Roger, stand by. Tá 3305, solo 54, livre direito, 121, decimal 9, solo. Livre direito, chama solo, 3305. 3305, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette. Ok, thank you. Portugal 023, beware the runway was reported to be slippery. Over there, Portugal 023. No 888, estou autorizado a Renan. Autorizado no 888. Boa 970, desço no 2500 pés, autorizada RNAV. Autorizada RNAV, desce a 2500 pés, 2500, voo 970. Gente, aguardando o verificador, né? Portão 05, 3305. Santa 3815, chame Recife, frequência 125 horas. 125 horas, obrigado, boa. Tchau, deixa eu para o táxi. Precisado, chamar o táxi, 6596. Paulo, poderia entrar em contato com o Infraero para chamar o balizador aqui na posição 05? Afirmativo. Obrigado. Zero 023 on the ground, that's 57, lift to the right and call 121, decimal 9 on the ground. Turn to the right, that's 119, report to call 0362. Sound and report to call 023, muito boa noite. Porto 023, clear taxi via Alpha, hold short before Juliet. Taxi via Alpha, hold short before Juliet, report to call 023. Dia 6224, controle, meu cordial, ajuste 1097, desça para 5000 e voe para Serra Vista 366 para o RNA. Dia 366, desça 5000 para o 1017. 07, informação Delta, autorizando tráfego Recife. Do 4980, autorizado plano para Recife, nível de voo 350, via peso do Luna 7. Subida será Pucca, transição Aracaju, com a primeira curva à esquerda após a decolagem, pistão no zero, código 5427 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado, aeroporto Recife, nível 350, cola da 120, curva à esquerda, Pucca, transição Aracaju, aerovia Brizulu, 17. 427, transponder, controle, 120, azul, 4980, ponte 1. Correta, azul 4980, chame para puxa acionamento. Gente, 4980. Baixa no manhã, gate number 2308, number 10, para pushback and start. Baixa no manhã. Baixa no manhã, 6193 para o táxi, com 162 a bordo, alternando o galeão, atualmente 4 horas e 30. Táxi autorizado via Pátio Índia, no ponto de espera Torre 1895, ajustado 1017, o Xanair 6313. Pátio Índia e 1895, no ponto de espera 6316, boa noite. Brother, Portugal 023, Volt Charlie 3, be far, 28. Roger, Portugal 023, mantém position. Very sweet, Portugal 023. Estabilizado, Gol no 882. Gol no 888 em aproximação, checa 3 em torre 1, 9895. 895, parou. Torre Salvador, boa noite, Gol 18885 milhas da cabeceira, visual. 18888, autorizado pouso, destino 0, vento 080 graus, 5 nós, pista molhada. Autorizado pouso, pista molhada, 18888. O Xené 6 do 3, ciente, mantém a posição. Número 224, desça para 2500, autorizado a aeronave. 2500, autorizando, estabilizando a aeronave, 6224. Salvador clearance, good evening, Cidadão 9973, stand by, please. Stand by 1. 1-1-8-9-5. 1895, a chamada 9-7, agora aí. Call me for fix. Yeah, get the police back in the start of mine. Salvador, boa noite. É o Gol 1970, final R9, visual com 1-0. 6970, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguarda. Zero, conforme flight plan route. Dial departure after dial lead position, after lead motiva position, after departure right turn. Call code is 5436. And Salvador departure control 120.8. Clear to continue for dial 360 left Whiteman Road. Dial lead motiva with right turn after the call code 5436 and question 120.8. 09973, read back correct, come for pushback and set up. Roger, welcome. Solo azul, 06, táxi direita, chama 21, decimal 9, só. 2-9. Solo, bom, no 888, celebrado. No 888, táxi Alfa, Kilo, Pate 3, no Pate 3, atente ao sinalizador, exposição a 2, Romeu. Alfa, Kilo, Pate 3, exposição 2, Romeu. Salvador Azul 4959, informação Bravo 1-400 Azul 4959, autorizado o plano para Ilhéus. Nível de voo é o 1-40, conforme rota do plano. A subida será Coral, a primeira curva à direita após a decolagem pista 10. Código transponder 0276 e o controle Salvador em 120.8. Autorizado, 1-40 para Ilhéus, rota conforme plano de voo na saída Coral, com curva à direita, decola da 1-0. Transponder 0276, controle de saída 208, azul 4959. Azul 4959, cotejamento está correto, chame para posicionamento. Xané 6313, autorizado a linha mantendo no zero. A linha mantendo no zero, 6313. American 230, clear text via Ipron1 and Ninja, on holding point, contact to tower 118.95, ultimate 71017. Okay, could you repeat those taxi instructions again, please, ma'am? 118.95, the frequency of the tower, and the frequency of the control is 120.8. 120.8, and I'm going to 4-5 for tower, and what was the taxi instructions, please? Roger, American 230, clear taxi via 811, and India, on holding point, contact tower 118.95. Okay, India, holding short point of runway 10, 1895, American 230. 3, 178 Salvador, ajuste 1017, desça para 8000, voe para Serra Vitor, 366 para o RNA. Pelo 6224 em aproximação, chega 3 torre, 1895. Torre, boa noite, o Xaner 6224 no RNAVE. Xaner 6224, continua a aproximação, guarda autorização de pouso, pistola zero. Aguardando. M6313 decola aos 12, controle 120 decimal 8. 1208, confirma? Afirmo, 120 decimal 8. 208, 6313, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Oceaner 6313. Tiro 6313, Salvador. Contato radar. Após 2000, Leda, Leda, Mátima, suba sem restrição. 2000 pés, já tá, vai voar então na proa de Leda, após sobe sem restrições para 360, Oceaner 6313. Salvador Azul, 4980 na Ponte 1, solicita push. Sou 4980, um minuto para o pushback.